No início da madrugada deste sábado, por volta de 00h, policiais militares foram acionados pela Central de Operações, o Copom da PM, para um deslocamento até a rua Perdigão, no bairro Vila A, para o atendimento de uma ocorrência de roubo. No local, a solicitante informou que estava realizando um lanche próximo à sua residência, quando dois indivíduos em posse de armas brancas, facas, deram voz de assalto, roubando-lhe o telefone celular e fugindo em seguida. Os policiais militares estavam em deslocamento para o atendimento da ocorrência quando suspeitaram de dois homens que estavam em uma atitude considerada suspeita. Durante a verificação, os policiais constataram que um deles tinha um telefone celular Blue com um fone de ouvido. Havia também, próximo aos dois indivíduos, duas facas. Entrado em contato novamente com a Central de Operações, os policiais foram informados das características dos supostos assaltantes. Durante a conferência dos dados, constatou-se semelhança bastante parecida. Então, foi tomada a atitude de colocar os dois na viatura policial e fazer a apresentação dos mesmos às vítimas. Adriano de Oliveira Gomes, de 32 anos, e um menor de 16, foram reconhecidos com 100% de certeza pelas duas vítimas, que reconheceram também as armas empregadas no assalto. Eles foram levados inicialmente à Delegacia de Polícia Civil no centro de Foz do Iguaçu, onde foram apresentados à autoridade policial. O maior ficou preso por assalto à mão armada e também por corrupção de menores. Já o menor, após os procedimentos, foi encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.